e nós vamos até o dia 31 de março. É. Então, para mim ganhar uma réplica dessa, eu não preciso comprar quadro nenhum lá, não, né? Não. Os originais também estarão à venda. Estarão? Não, estou falando, mas... Mas, no caso da gravura, é uma troca que a gente vai fazer. Você leva um saco de ração e ganha uma gravura autografada. Certo. Né? E a par disso, as obras estão lá expostas e quem quiser comprar também pode comprar diretamente com o artista também, exatamente, né? Exatamente. Uhum. Né? Hoje nós temos 3 pontos do Basartes, que fica na Escola Sigma de Música, tem um ponto, Basartes, onde tem os originais e também os prints, que lá são vendidos esses prints, tá? Na Casa de Arte e no Café, aqui na Vila Ema. Então, nós temos esses 3 pontos para divulgar o trabalho dos artistas e a venda das gravuras. E também nós temos um e-commerce através da Tacion, que é parceiro da gente. E essas gravuras também estarão à venda lá. Que vai de R$35 a R$60, dependendo do tipo de papel e formato. O link está aqui agora. Enquanto você procura aí... Mas depois eu vou passar. Enquanto você procura aí, assim, a expectativa, assim, porque como ela não vai estar ali no salão principal ali, para o pessoal entrar lá e achar isso aí, assim, é uma passagem lá o lugar, onde o pessoal está passando direto? Não, isso aí, nós temos um vídeo, que eu até mandei para o Rodrigo, não sei se vai ser possível exibir aí, mas ele vai ser veiculado o tempo todo no vídeo wall da praça de eventos, certo, né? Tá rodando? Tá rodando. Então, e também nos totens digitais espalhados no shopping. Então, durante o mês todinho isso vai estar sendo divulgado lá dentro e a gente vai usar as redes sociais também para fazer essa divulgação desse trabalho. E aqui nós temos, aqui tem 3 criaturinhas aqui que você... Conheço duas, pelo menos, né? Duas, Esse aqui do meio já estava... Esse é o mascote. Eu conheci, mas ele não me conheceu de vista, porque já era cego quando eu conheci. Ele já estava ceguinho. Ele foi embora com 18 anos, né? O Raí, que é seu amigo, e o Messi, que é seu amigo também. Então, aí, essa ação... Esses amigos que ele está falando são os cachorrinhos. São os cachorrinhos, são os amigos cachorrinhos aqui, né? Olha lá. Ração é boa ação. Legal, mas que legal essa atitude de fazer isso, juntar o útil ao agradável, né? E você já tem, para quem que vocês vão doar as ações, assim, essas coisas? Então, nós estamos cadastrando os cuidadores. Já tem um pessoal que já está cadastrado. Eu vou deixar aqui o número de contato, pode ligar direto para mim. Inclusive a Yolanda lá de Uberaba, ela pode também? Pode. A Uberaba, gente só não se compromete em levar, não, pra mas para levar ela dá um jeito. Levar ela dá um jeito. Ah, sim, pode. Né? Não tem problema. Isso certo, porque às vezes ela está ouvindo lá e se interessa, tá vendo, Yolanda? Sem dúvida. Pode entrar na licitação aí também. Então, no primeiro momento a gente fez 1.000 gravuras, 1.000 reproduções, mas vamos torcer aí para dobrar isso até o final do mês, né? Aí mais cachorrinhos, mais gatinhos ficaram felizes também com essa doação. Então é o seguinte, o meu número para contato, e quem tiver interesse em cadastrar, é 98175-5967. Pode falar de novo, Nil, por favor. 98175-5967. Então esse é o número para... DDD12. E tem o e-mail também, né, Nil? E tem o e-mail que é nilzon, nilzon, @gmail.com. Nilzon, Nil com dois L. E tem um outro e-mail também, que esse é o direto do Basartes, que a gente está usando, é o nilbasartes, nill, basartes, @gmail.com. Legal. Né? Nil, quando vai começar dia 1º, então, vai ser a semana do carnaval, né? É a semana do carnaval. Mas no dia 8 você já pode dar um recadinho pra gente aqui também. Ou ligar, ou dar um pulinho aqui, se der tempo. Claro. Pra chegar e falar como que tá a expectativa, como que o pessoal tá indo, né? Sim, estamos à disposição. Legal. Muito obrigado. Né? Quer falar mais alguma coisa? Algum fechamento? Alguma coisa importante agradecer que você sente? Agradecer aqui a oportunidade de a gente divulgar. Tamo junto. Tamo junto.